out to 7 one where they can follow them to. Yeah, so good spot. Decimal 8, controle, boa viagem. 208, boa. Salvador, boa, tá 3152. 3152, bom dia, contato radar. Boa 330, sai da PUC. 330, PUC, tá 3152. Área 2224 ao solo voltando. Escuta para a filha 2224. Encontrei o plano junto ao centro Recife. Não tinha no meu sistema, mas já no centro do centro, não tinha no sistema do centro, que é o mais importante. Já anotei os dados, está pronto para a cópia? Para a cópia, 2224. Autorizado Juazeiro, nível de voo 190, a rota é direto Lotar, direto Papa Alfa Fox, já posso conforme a rota do plano. A subida será Momo, transição após direto, Momo após direto, primeira curva à esquerda após a decolagem cabeceiro no zero, o código 5504 e o controle 120, decimal 8. Autorizado 190 de Juazeiro, direto Lutar, após Paulo Afonso e após foto do plano de voo, decola da 10 esquerda, Momo, 5504, o controle de saída é 1208, passarei 3204. Tá correto, passarei deixando para pushback e saneamento. Olha, 2204. Passaria 2024. Prossiga. Posição Lutar seria Lima, Uniforme, Tango, Alfa Romeo. Hey, Fanny, 12545. Good night, Europa, Tiro Sport. Meu. Lima, Alfa, obrigado, 2024. Salvador, boa noite, o Mono 714, gente da Alfa, autorização para Aracaju. Mono 714, autorizado Aracaju, nível de voo 230, via Golf 677, o Caracaju é subida, curva esquerda após a decolagem, cabeceira 10, 5571 é o código, 1208 é o controle. Autorizando 230 para Aracaju, na Golf 677, a saída é pouca, transição Aracaju. Com curva à esquerda, decolando da 10, transponer 5571, é o controle 1208, o gol na 714, portão 8. Correto, seu próprio estacionamento. Eu não estou no pronto, obrigado, gol na 714. Salvador, 896 Golf, final visual 0, Chacado, bom dia. 896, bom dia. QNH no 013, autorizado pouso pistão 0, vento 090 graus, 099. Autorizado pouso, 896. Zona 52, Centro Recife, em 126, décima 8, sim, bom voo. 3.085, obrigado, bom trabalho. 3.152. Solo Salvador, o Gol 805, informação alfa, autorização Natal. Minutinho, copy 805. Reguardo 905. Me chame apenas a Quebec, o Juliette Quebec. Solo 296, libere pista pela direita, solo 1219. 219, obrigado. 1896, ingresso Juliette, vai ficar atento ao follow-me e vai seguir o follow-me até o portão 10. Tá, ok, seguir aí para o portão 10, boa noite, 9. Prossegue 1805. Prossegue 1805. 1805, autorizado Natal 370, via 2 do Luno 0. Pucas e pare a subida, curva à esquerda após a decolagem, cabeceiro no 0. O código 5576 e o controle no 208. Autorizado nível 370 até Natal, via Perizolo 1-0. Recola a pista no 0, primeira curva à esquerda, desceu da Pouca, transição aos impactos. Responder 5576, controle 1208. Vamos lá, 805. Pushback acionamento, parte 3. 1805, desejamento correto, chama para pushback acionamento. Cliente 1805. O Lima Juliette Quebec já está autorizado até o pátio 4. Isso, pela pista. Não tem nenhum tráfego a reportar no momento, ok? Pode ser pela pista, o fiscal já está aí para orientar o senhor também. Solo, passarei 2-4, pushback, acionamento, pátio 3. Autorizado, passarei do Champagne Taxi. Comandante 2-4. Boa noite, voo 994. 994, pronto para copiar Maceió? Afirmo, pronto para copiar, tem que estar alto, 994. Autorizado Maceió, 350, via Prisc 58. Pucaracaju, a subida, curva esquerda após a decolagem, pista 10. O código 5035003 e o controle no 208. 994, autorizado Maceió, 350, a subida. 8, declarar na Pucca, Aracaju, com curva esquerda, pista 10. 5003, aciona 208, controle 994. Correto, chama para posicionamento. Posicionamento, 994. Passarei 2-2-2-4, acionado o POB 61, 7 horas, alterna Fortaleza para o táxi. Confirme Intel B, por gentileza, novamente? 61-61, 7 horas de autonomia, alterna Fortaleza para o táxi. Táxi autorizado, pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado no 013. 3 agora, autorizado pátio Índia e Alfa, lá vai chamar 2895, obrigado, boa noite, 2224. Muito boa noite mais uma vez, passa dentro 2224, próximo ao ponto para 10. Passa 2224, a linha decola pistão no 0, vento 080 graus, 7 nós. Linha decola 10, passa dentro 2224. Visão 70, boa noite, sem identificação, desça 2.000 pés, vigilância, chegada à maré, ajuste padrão. Itap. 124, decolado 242, 120 decima 8, controle, boa viagem. 08, obrigado, boa noite, bom trabalho, 2824. Controle, muito boa noite mais uma vez, passada do 2224 da escola, está no perfil da Momo. Boa noite, 2224, contato suba 190, sem restrições, perfil da Momo. 190, sem restrições, eu haveria a possibilidade de coordenar como nível final 150? Aguarde. Obrigado, 2224. Autorizado nível 150 final. Muito obrigado, autorizado final 150, 2224, passarela. Alô, Salo Salvador, o Gol 805, pushback acionamento, posição onda. Autorizado, sempre início táxi 1805. Autorizado, puxa acionamento, 1805. Salvador, Gol 714, portão 8 para o pushback acionamento. Tá, sempre início táxi, 1714. Autorizado, vai chamar para o início do táxi, Gol 714. Salvador, passarei 2224, pode voar a posição lotar? Boa Juazeiro, 2224. Obrigado, boa Juazeiro, 2224. Salvador, Gol 9805 para o táxi, Onda 51 na borda, Colômbia 0239, alterna Maceió. Táxi à direita, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame 2895, ajuste 1013. 1013 ajustado, Índia e Alfa, ponto de espera 1018954, Gol 9805. Gol 9805 para o táxi, Salvador, Gol 9805, ponto de espera da 10, pronto. 05, a linha ainda cola pistão 0, vento 090 graus, 089. A linha ainda cola pistão 10, Gol 9805. Gol 17 no quadro para o táxi com 153 a bordo, 1:52, alternando Salvador. Táxi Apache, Índia Alfa, ponto de espera chame 2895, ajuste no 013. 2 ataques, Apache, Índia Alfa, ponto de espera da 101895, ajuste no 013, eu vou no 17 no quadro, boa noite. 7081 na DETA 2000, autorizado final do IADS, isso aí, reporte localizador. 2-2-2-4-3-0-3-2-1-7-0. Controle Salvador, Gol 9-2-0-5, passa 1.700 metros. 1-8-0-5, bom dia, contato radar. Suba nível de voo 3-5-0 restrito. O ajuste, é, correção, saída PUC. 330-350, Gol 9805. 0, Gol 994, doutor 5, confirma, por gentileza. 5, Gol 994, Portibeca. 03, autorizado, chama pra início de táxi. 03, autorizado, chama pra táxi 994. Paulo, boa noite, não tem. 606 para Campina Grande? 896. 896, então, para João Pessoa. Pronto, cópia? Positivo. Autorizado João Pessoa, 370, via pelo ISC 58. Pucaracaju é subida, curva à esquerda após a decolagem, cabeceira 10. O código 5005 e o controle 1208. 370 conforme o primeiro ISC 58, Puca Aracaju, pode decolar com a esquerda, 5005208. Correto, sempre para posicionamento. Para. Gol no 805, vai na proa de Zipar. Proa de Zipar, gol no 805. No 4, decolado positivo, controle 208. 308, gol ONU 714, boa noite. 3170. 3170, complete, chama a torre em 1895, bom pouso. 0150, trama, boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol ONU 714, decola, perfil da PUCA. Boa, 714, contato radar, só 230, sai da PUCA. PUCA 230, boa noite, 714. Querem dar no 03, continua a pressionar a torre, pode mexer no baixado e travado. Nada, sai, pode travar, tá travado, sai, 3170. Salvador, gol 994, pronto para o saque com 131 a bordo, 2 horas e 15 alternas, Salvador. Saque autorizado, Lente Alfa, ponto de espera, chame 2895, ajuste no 0 no 3. Saque autorizado, 0, ponto de espera, 0-100-2895, no 0 no 3, gol 994. Passada travada, visual. 3170, autorizado pouso, pistão 0, vento 090 graus, 7 nós. Pouso da 3170. Paredo 2224, centro Recife em 126, décima 85, bom voo. Gol no 805, centro Recife, 126, décima 85, boa noite, bom voo. 295, obrigado, boa noite. 994, ponto 00, pronto para decolar. 994, após o TAN na final ali, mantém costume zero. Após o TAN na final ali, mantém no zero, gol 994. Dan 3179 no solo 59, direita 121, décimo 9. 19, obrigado. Gol 994, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 080 graus com 07 nós. Autorizado a decolagem, pistão no zero, gol 994. Lúcia. Alfilete, Mendoza, 070. Gol no 704, centro Recife, 126, décima 85, bom voo. Recife, 1285, boa noite, gol no 704. Está lá na posição, gol no 896, agora está no posterior pushback. Gol no 896, centro Recife. Infelizmente não é possível devido a obras e a restrições e documentos aí da Israel. Funcionamento só na posição 08, assim que autorizado. Ih, tá bom então, obrigado. Os tapumes e obras aí a sua cauda na área remota de estacionamento, isso implica aí no acionamento. Tá bom, espera um pouquinho então. Tem a previsão aí pra gente passar pro passageiro isso aqui? Mais uns 2 minutos no máximo. Tá bom, obrigado. Previsão pra terminar essa obra aí? Até antes da Copa é previsto terminar. Ou não, né? Ou não, quem sabe, né? É, tá difícil, obrigado. 994, decola 02, controle agora 1208, bom voo. Controle 208, gol 994, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 994, decola Puca, Aracaju. Bom dia, 1994, contato radar, gol 350, saída Puca. Sobe o 350, Puca, gol 994. Report 024, boa noite. Boa noite. Portugal 024, we have Kennedy 1013, information Bravo to Lisboa, traffic ETC clear. Wait a moment to receive ETC clearance, Europa 024. Roger, can you confirm departure expected from 1810? Only a moment, please. 3170 já estacionou no 06? Ou no 896, portão 10, reboque até o 08, chame pronto para acionar. Gente, ou no 896. Então pode acionar, então não está vendo 08? Quer chamar? A partir do Traverso 08, afirma. Está livre acionamento. Obrigado. Sobe restrito nível 3, 10. Sobe restrito nível 3, 10, gol 994. Gol 994, chame Recife, 125, décima 1, no bom voo. Correção, 126, décima 85. Recife, 2085, gol 994, obrigado. Portugal 024, ready to copy. Ready to copy, Portugal 024, please go ahead. You are clear to your destination, Lima Papa, Papa Tango, flight level 370, Upper Zulu 10, November Tango Lima VOR. Then Upper November 873, Baroque, Bravo Alpha, Romeo, Oscar Kilo. Direct, Ligra, Lima India, Golf, Romeo Alpha. Direct, Lima India, correction, é Ligra 2 Bravo. Lima India Golf Romeo Alpha 2 Bravo. 10 flight plan on road. After takeoff, left turn, Puka and Zipar transition. Scope code 5011. Approach control 120.8 and the tower 118.95. Roger, clear to evolve no Papa Papa 10, flight level 370, upper Zulu 10. November Tango Lima VOR Natal, upper November 873, Baroque, Ligra 2 Bravo. Left turn after departure, Puka Zipar, 5011 on the clock. And departure frequency 120.8, tower 118.905, approaching 024. That's correct, only a correction. There are two positions that I like you to repeat. Ligra and Ligra 2, Ligra 2 Bravo. Ligra, and then Ligra 2 Bravo arrival to Lisboa, Portugal 024. That's correct, sir. Call me ready. We are ready, Portugal 024. Portugal 024, pronto para iniciar. Roger, maintain position and wait to start. Standby, Portugal 024. Autorizado o táxi, contornando Pátio 1, Índia e Alfa, ponto de espera 10, transferência no ponto de espera, gol no 896. Positivo, livre táxi, ponto de espera 1895, gol no 896, obrigado. Portugal 024, due to work in progress in your back, procedure with caution, coordinate with personal ground staff. You only will be cleared to start up engines only at AB enter gate 08. Report ready to start. We are ready to start. And we copy information to proceed with caution and start only a beam gate 08, approach 024. That's affirmative. There will be a tow, a tug to tow you to until the beam gate 08, report ready. Okay, we are ready, we've been ready for the last 5 minutes and request pushback to the 024. Start pushback approved. Coordinate with ground personnel. Okay, we'll do. Portugal 024. Salvador Tower, good evening, Go 1896, holding short to runway 10, ready. Go 1896, good evening, clear to line up and take off, runway 10, the wind is 090 degrees, 07 knots. Line up and take off, runway 10, Go 1896. Go 1896, airborne at 17, call now Salvador departure 120.8, have a nice trip, sir. Salvador departure control 120.8, go 1896, good day. Salvador departure control, good morning, Go 1896, passing 2500, climb flight level 370. 1896, good morning, radar contact, Monte Costa, climb and maintain flight level 370, is cleared. Climb maintain flight level 370, Go 1896, thank you. Go 1896, climb flight level 350. Restrict flight level 350, 1896. That's right.